Te apresento um mundo que não se vê a olho no presente, no leste ou no oeste, no norte ou no sul, mais invisível ao carnal que o micróbio. Não se constata de lupa nem de microscópio. Um mundo de guerra e de paz, de bem e de mal. Um mundo onde a alma vive espiritual. Arrepia, nostalgia. Hospedeiros que não se remove a cirurgia. Entra na vida, na mente, na casa, sem pedir licença. Calafrio, rejeitou, sentiu a presença. Entrou na brecha que cedeu e foi bem discreto. Às vezes quando politicamente incorreto. Gangster espiritual defende o que é do céu. Não aceita ser réu, não abaixa a guarda pro cruel. Andar com Gabriel, chegado de Miguel, espera Emmanuel. Na comunhão não se perdeu na torre de Babel. Cuidado, o mal existe. Cê se preocupa com carmim, peita da Lacoste. Nós quer a farda cingida, etiqueta Pentecoste. É mais presença em qualquer endereço. Blinda o corpo contra as flechas inflamadas e não tem preço. Não tem preço. Cinto de ouro no peito, soberano sempre. Como voz de trovão, até os mar entende. E faz da nuvem carruagem, planta dos seus pés. Veste o céu das estrelas, eclipse como quer. Você não aceita acreditar, até demônio treme. E sai voado porque sua palavra não mente. Mano, me entende que no mundo tem o submundo. Atravessando os portais reais que são do futuro. Falo de alma eternamente imortalizada. A ficção, realidade da Bíblia sagrada. O poltergeist tá aí arrebentando tudo. Financiando seus sonhos, cegando e sem rumo. Faz até filme, se exibe e você aceita. A Lady Gaga, Marilyn Manson, o bicho é muita treta. Emily Rose, exorcista, efeito paranormal. Jogos mortais, o herege e outras fitas do mal. Rede universal, lavagem cerebral. Falo de Deus porque eu sigo a verdadeira graça. Sou gangster celestial pra combater as pragas. Ou prefere tirar meu som, curtir o Sepultura. Você não vê os demônios, estão na captura. Albert Einstein, teoria, relatividade. Não descobri os segredos da fórmula eternidade. Me diga quem usou Osama Bin Laden na guerra. Ou quem matou Renato Russo, até Cássia Eller. Mundo que existe e você acha que é loucura. Tá sendo usado e não sabe, prefere a fissura. Vai viajando no estado dos acorrentados. Mas eu não bebo nem fumo, Deus tá comigo aliado. Pra ser um gangster celeste, entra na função. Não é os pano cabuloso no peito, medalhão. De aba rap, call spy, fala dialeto. Mas sem ter a humildade, correr pelo céu. Mil cairão ao meu lado, e 10 mil à minha direita. Eu nunca serei atingido. Gangster espiritual, sempre correndo pelo céu. Carro tunado, nitro turbinado, acelerando na quebrada, mano chaveado. Tem um convite de rolê, marca pra dar peão. No carro de fogo de Elias e da revelação. Tão cilindrado, a virtude é sempre quem aceita. Não ser o big bandidão, exibe a escopeta. Se a minha gíria lá do céu, mano, é indecifrável. Você me chama Coca-Cola, tipo retornável. Tô inflamado, vibrado com sangue de Cristo. Minha proteção é oração, não preciso de crucifixo. Xuxa vai, Xuxa vem, rainha de quem? Eu quero ver entrar no bonde, se nem passaporte tem. Quem é esses mano que fala e se acha os tais? Aí, maluco, somos gangsters celestiais.